pra te provar. Provo de inferno e céu, nuvem pra me explicar, fogo de não entender. Entendo que a pele diz e o teu corpo é bom demais, que chega a sorrir, a rir, rio pra me desaguar em você. Provo de inferno e céu, nuvem pra me explicar, fogo de não entender. Entendo que a pele diz e o teu corpo é bom demais, que chega a sorrir, a rir, e o pra me desaguar em você. MPB Brasil. Não, não, bye bye, tristeza. Vai, vai, tristeza. Vai, vai, tristeza. Vai, vai, tristeza. Não precisa voltar. O melhor da música brasileira, MPB Brasil. De uma vida perdida sem amor. Fechando o primeiro bloco de hoje com ela, Lisa Ono, bloco que teve aí dobradinha, né? Tiaguinho, Bye Bye Tristeza, Nila Branco, Edredon, Ana Carolina, Cabide. E abrimos também, né, com Lisa Ono, Eu Quero um Samba. MPB Brasil, dá uma pausinha e volta em instantes com muito mais na sua rádio preferida. O programa MPB Brasil, volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. De volta com o MPB Brasil na sua melhor sintonia. Vamos agora conferir Jay Wacker, Meu Mundo e Nada Mais. Na sequência, Vanessa da Mata, Gilberto Gil e muito mais. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar. As verdades que eu sabia, só sobraram restos. Eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado a mim. Noite, a meia luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, a meia noite, a meia luz, sonhando, daria tudo. Num passo pequeno, pura curtição. foco no que está fazendo. Relaxe seu semblante e pense no que está se metendo. Eu não queria dizer nada, mas sou sua amiga. Enxergue além de você e pense na medida. Vamos sair um pouco pra dançar. Vamos ver a vida sobre outras curvas, outros aspectos, sem muita loucura. Te conheço já há tanto tempo. Não quero te ver mal, mas um momento, apenas um momento. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Gosto que dance comigo num passo pequeno, pura curtição. Dramas são sempre enrolados, tome mais cuidado, não vá sem razão. Segue som, segue som, segue som, segue som, segue som. Segue som, segue som, segue som, segue som, segue som. Você está ouvindo MPB Brasil. Podem me chamar e me pedir e me rogar. E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir. Melhor lhe pedir, não vou ir, não quero ir. E também podem me entregar, e até sorrir e até chorar. E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver, e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Podem me chamar e me pedir e me rogar. Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir. Melhor lhe pedir, não vou ir, não quero ir. Também podem me entregar, e até sorrir e até chorar. Podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver, e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você. Oh,

MPB Brasil. De fé, Biafra, te amo, Gilberto Gil, você e eu, Vanessa da Mata, segue o som e abrimos este bloco com Jay Wacker, Meu Mundo e Nada Mais. Mais MPB Brasil em instantes, aqui na sua rádio preferida. Bom fim de semana para você. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. De volta com o MPB Brasil, na sua melhor sintonia, VJ Fernandinho, aí trazendo o melhor da música popular brasileira. Nesse bloco a gente vai conferir Mosca, Ellen Oléria, também Daldi, participação de Alceu Valença e Sérgio Pi. E a gente abre com Marisa Monte, Era Óbvio. Sabia não, era uma confusão e demorou. Todo mundo achava que entre nós algo rolava e eu não sabia nada. Eu nem desconfiava e agora que eu sei o que eu sentia. Te procurar

pedaços meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Você está ouvindo MPB Brasil. Mãe que às vezes não espera, não creio no absurdo. Eu leio o futuro, eu tento não sonhar. Eu temo te amar, desesperadamente eu quero é viver. Tentei achar a razão, mas naveguei com meu coração. Você não vai acreditar, não, não, quando meus olhos avistaram os teus. Minha voz falhou, emudeceu. Estupidez, paixão, sedução, talvez. De novo no ventre da mãe que às vezes não espera. Não creio no absurdo. Eu leio o futuro. Eu tento não sonhar. Eu temo te amar. Desesperadamente eu quero é viver. Tentei achar a razão, mas naveguei com meu coração. Você não vai acreditar, não, não. Avistaram os teus. Minha voz falhou, emudeceu. Estupidez, paixão, sedução, talvez. Tentei achar a razão, mas naveguei com o coração. Tentei achar a razão, mas naveguei. De novo no ventre da mãe que às vezes não espera. Não creio no absurdo. Eu leio o futuro. Eu tento não sonhar. Eu temo te amar. Desesperadamente eu quero é viver. Eu tento não sonhar. Eu temo te amar. Desesperadamente eu quero é viver. Eu tento não sonhar. Eu temo te amar. Desesperadamente eu quero viver. Última de hoje, Sérgio Pi, Desesperadamente, dá onde a participação de Alceu Valença como Dois Animais. Ellen Oléria, Desenho de Giz, Mosca, A Sete e o Alvo. É isso? A Seta e o Alvo, perdão. A gente conferiu também Marisa Monte, Era Óbvio. Bom, a gente fica por aqui com o MPB Brasil. Semana que vem tem muito mais. Super beijo pra você. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.